Olá, caros ouvintes, bom dia para todos. Tem agora início mais um A Contas com a Música, o primeiro na Antena Best. E porque o auditório da Antena Best poderá, na sua maioria, não saber do que se trata o A Contas com a Música, brevemente passamos a explicar. De uma forma sucinta, este programa faz a ponte entre o passado e o presente, as músicas que mais venderam e a evolução dos tempos, os artistas que surpreenderam, os que lideraram consecutivamente ou os que foram presença assídua na contagem das mais vendidas de um determinado país ou seguindo uma determinada revista, que é o que fazemos atualmente. Estamos a acompanhar as contagens da norte-americana Billboard desde 1941, aqui, ainda no extinto Canal 2, e então com Sofia Corte Real. Estamos, para já, situados no ano 1969, comigo, Nuno Miguel. E a propósito de onde nos situamos, vamos precisamente à contagem dos 10 mais do ano 1969, segundo a revista norte-americana Billboard. Depois da enunciação dos 10 temas, os mesmos vão ser ouvidos na íntegra no A Contas com a Música. Vamos então conferir a contagem. Número 10. Tommy James and the Chondells, Crimson and Clover. 9. Foundations, Build Me Up, Buttercup. Número 8. Tom Jones, I Will Never Fall in Love Again. 7. Sly and the Family Stone, Hot Fun in the Summertime. Número 6. Tommy Rowe, Dizzy. 5. Sly and the Family Stone, Everyday People. Número 4. Rolling Stones, Honky Tonk Women. Número 3. Temptations, I Can Get Next to You. Número 2. Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Número 1. Archives, Sugar Sugar. A equipa do A Contas com a Música despede-se por hoje, mas volta na próxima semana. Até lá! Número 10. Come on, you know. Número 9. In love. Oh,

4. Drive to take me upstairs for a ride. 3. sugar. Sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me.